bora. E essa pra balançar os corações imaginários. Não consigo aceitar, porque não você e eu. Eu não quero mais ficar procurando em teu olhar o motivo desse adeus. Eu deixei meu coração por você se apaixonar. No seu beijo me prendi, no seu corpo aprendi como é bom se entregar. JS Paredão é potência. Olha pra mim, só dessa vez me diz que sim. Só dessa vez, olha pra mim. Só dessa vez, me diz que sim. Acreditei no amor quando você me falou que foi tão bom me encontrar. E sem nenhuma razão fechar o seu coração e diz que agora não dá. Não dá, só dessa vez. Olha pra mim, só dessa vez me diz que sim. Eu deixei meu coração por você se apaixonar. No seu beijo me prendi, no seu corpo aprendi como é bom se entregar. Só dessa vez, olha pra mim. Só dessa vez, me diz que sim. Acreditei no amor quando você me falou que foi tão bom me encontrar. E sem nenhuma razão fechar o seu coração e diz que agora não dá, não dá. JS Paredão é potência. Olha pra mim, só dessa vez me diz que sim.